Eu amo ao meu bom mestre e ele dá-me a mão. Assim andemos juntos em mútua compreensão. Não passa um só dia, nenhum instante meu, sem termos doce comunhão, meu bom Jesus e eu. Eu amo ao meu bom mestre e ele dá minha mão. Assim andemos juntos em mútua compreensão. Não passa um só dia, nenhum instante meu, sem termos doce comunhão, meu bom Jesus e